As almas esquecidas merecem aos milhões. Contempla Deus teu povo nas lutas do viver, e as crentes da cidade concede teu poder. Do sonho à realidade, permite-nos sair. Ou faz a igreja de hoje melhor a te servir. Amém.